Dá para o sequenciamento, mantenha presente para o limite será o localizador. Ativo, vai manter presente, limite é o localizador 416. É 141, reautorizado descida para nível de voo 050. 1885, reautorizado descida, nível de voo 0620. O 3283 pode voar direto à árvore? 3283, voe direto Elefa. É, Elefa, ok, gente, obrigado. 3283. Simbra, 5626? 5626, aguarde. 7, autorizada a linha de decolar pistona 0, vento 150, versão vento 140 graus 079. Decolar, 3, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 9074, desça para 4.000 pés, o ajuste 1010, redução 200 nós, vetor radar para o sequenciamento, vai manter a presente proa e o limite será o localizador. Afirmativa, é 200 para 200, manter a proa, limite localizador, obrigado. Autorizado descida para 4.000, voo 9074. 4.000 com 1.000, obrigado. 1.010. Veste, então, você vai querer proa 300, proa... 010, o que você vai fazer? Tio 5626, reporta visual com 10 para aproximação visual. Já está visual, pode prosseguir. Tem condições de voo externo, descendo para 1.700 pés? Tem condições de interceptar a curta final. Então, proa sul, via litoral, coreana com controle, 11980, aciona 0110, 500 pés. Salo Salvador, boa tarde, Oceania 6395. Tripeça autorizada a descida para a curta final da 10, reporta trem de pouso baixado e travado. Autorizado descida para altitude de 9700 pés, recomendada pelo marcador externo. Ciente, estamos completamente visual no setor, graças. Acionamento de decolagem agora com a torre, 11805. 013. Chama 315, cópia. Pronto, centro da Quebec. Chama 315, autorizado para Guarulhos, 360, pisou no meio, decola da 10, curva direita, da Elo, Leda Bridge. Controle 1198, aciona 5551. 1196, autorizado descida pelo glide para 2000 pés, ajuste 1010, aguarde para transferência de comunicações. Caminha LF, 4190. 19074, tem descida autorizada para 3.000 pés, ajuste 1010, vai interceptar o localizador na presente proa. Gente, 2.000, vai interceptar, 3.000, vai interceptar na presente proa, obrigado. Chaner 6141, desça para 3.000 pés, ajuste 1010. 3.000 pés, ajuste 1010, 6141. Gol 1885, desça para 4.000 pés, ajuste 1010. Grau 079. CN código transponder 5533, recebo 5530. Suba para o 3620, após 2000 pés voe direto Leda, após Leda Bridge. Leda Bridge já vai voar, só 360 já se chama 5533, igual 397. Guarde contato radar 1397. Gol 9074, inicie redução para 1709. Seguindo o tráfego da Azul 5 milhas à frente com 1970 de ground. Reduzir para 170, obrigado. Na 3283, chame Recife no 260, alternando com 1288. 260, 288, tá 3283, boa. Boa. 59. TV Posto 5626. Trip 5 486, decolado ao 07, sob controle Salvador, 199, decimal 8. Controle 119-8, 5486. Para 2010, completa final LSXA, abaixo para transferência de comunicações. Controle, boa tarde, trip 5486, subida Momo. 486 da trip, contato radar, suba 200, perfil Momo Watap. Momo Watap para o 200, 5486. Azul 41116 tem condições de manter a presente velocidade até o marcador externo? Sim, afirmo. Completa final, torre 11895. Qual a frequência? Torre 118, decimal 95. 1895. Acho que é tudo, Brasil. Nada. Estabilizado visual, ciente do tráfego a 1.600 abaixo. Obrigado. Baixar a torre? Firmo, 118.95. Bom domingo. Normalmente, um bom voo. Bom descanso. Valeu. Janer 6141, desça para 2.010. Livre final, LSXA, pistado 10 de Salvador, reporta estabilizada. 2.010, autorizado final, reportada estabilizada, 6141. Voo 1885, desça para 3.000 pés, ajuste 10010. 3.010, 1.85. Chame Paulo, 1.209. 19. Tio. Sim, sobe sem restrição, nível de voo 200. Atenção, sem restrição para o 200, 5486. Semana, sem restrições, subida para o 5486. Firmo. Pista no zero, vento 1.000 graus, 0.62. Livre o pouso, 4.1.1.6. Até o chão do localizador 5, prossiga. Agora como é que tá? Como você vai, recebe? 5.5 até o chão do Lula. Tá fora do solo, até o chão do Lula, tá com proa da cabeceira 1.7. Por gentileza, qual é o ajuste, senhora? Azul, ajuste 1.0.1.0, sua instrução foi decolar para nós, qual é o setor do seu voo? Eu tinha pedido autorização para decolar com proa sul, senhor. Com proa sul, mais ou menos com próxima Ondina, irei prosseguir para continuar, senhor. Ok, então prossiga para cabeceira 1.7, mantenha a posição na cabeceira 1.7, aguardando para cruzamento da final da 10, ok? Vai bloquear 1.7, está visual com a aeronave na final aí, tá? Da 1.0. Gancho, fique parado na 1.7 aguardando para prosseguir o cruzamento, ok? Ok, vai parar na 1.7 aguardando. Torre, boa tarde, é o gol 9074, passo externo, baixado travado, centro da aeronave à frente. Ok, sim, chame na DA. Chama lá. Tá tudo no meio, confirma o livre pulso, o helicóptero aproximando na sua esquerda e vai parar na cabeceira 1.7, não interfere na aproximação. Ciente, 4.1.6. Mike, mantenha a posição. 1.909, desça para 2.000 pés, 1.010. Livre final, LSXA, pistola 0 de Salvador, reporte estabilizado. 190, 2.000, LSXA, 1.010, reporte estabilizado, 885. Channel 6141 já estabilizado. Ah, 6141 afirma. 6141 em restrição para aproximação, vai seguir tráfego 5 milhas à frente. Completa o sinal, torre 118.95. Iniciando redução, 295, boa tarde, 641. 2 Salvador, boa tarde, Channel 6141, passando externo, baixada travada. Channel 6141, sente, continua em aproximação e aguarda instruções. 6141. Azul 4116, copia a torre. Recebeu, senhora, não estava parando ainda. Agora vai de pra. Sim. Salo 219, azul 4116. 4116. 9074, livre pouso, pista no zero, vento 140 graus, 069. Livre pouso, obrigado. 08 40, da presente, vou direto Bridge. Vai, vou abrir de 340 restrito, vamos, 397. Uno 64 livre de restrição, desça para 3 mil pés, ajuste 1-0, 1-0. 3 mil pés, livre de restrição, com 1-0, 1-0. Hotel Oscar Zulu. Ao farol de Tapuã, chame controle, 199, correção, 199, decimal 8. Tapuã, 198, chamada ao Oscar Zulu. Gol, 9074, solo, ao 104, chame solo, 1-19, decimal 9. 85, 85. Atropós, o Embraer da Zuna, taxiway Alfa, ingressos Alfa Juliette 04. Janer 6141, livre pouso, piscina 0, vento 1, 20 graus, 089. Autorizado pouso 9-0, 6141. Uma 397, chame Recife 0251, alternando 3395. Você é a frequência, senhor 397? Sim, mas frequência de Recife agora 125-10, alternada 133-95. 125-10 ou 3395, obrigado. De nada, bombom. Obrigado. Controle, boa tarde, é o Papa Tango, Hotel Oscar Zulu. Hotel Oscar Zulu, prossiga. Está ingressando através de farol de Itapuã. Vai ingressando com agora. Uma fonte nova, senhor. Gente, no meu pé, você vai seguir 1.000 pés ou 500 pés? Vou considerar o senhor no meu pé no setor da Fonte Nova. Siga 500 pés do litoral sul, ajuste 1-0, 1-0 em Salvador, até Oscar Zulu. Papá, papá, se é a Fox Trot Yankee, clear to São Paulo, faz level 430, Super Zulu 16, take off on A10, left turn, correction, take off on A17, right turn, dial Leda Bridge, 119.80, Scock 5554. Se confirmar para o 6141, tá? Chile 6141, chame solo, 1-19. 1-19, 6141. 326, aciona identificação, desce para nível de voo 050, chegada Mari. 1-0-1-0-1-8-8-5. Ajuste 1-0-1-0. Livre final, ele é sexto 1-0 de Salvador, reporte estabilizado. Fala 6141, boa tarde. Alfa Juliette 06, 6141. Alfa Juliette 612, 6141. Solo 5447, nativo, passagem 71, Ford 35. Alternando esse abraço, Papa Juliette. Tá autorizado, pátio 3, pátio 1 no Índia. Ponto de espera no 011895, altímetro no 010, trip 5447. Autorizado, pátio 1, altímetro no 0, lá chama tudo 5447. O Oceaner 6141, observa o tráfego da trip agora, pátio 3, iniciando táxi. Após o mesmo ingresso 06. Faz o tráfego da. Confirma da trip? Afirmo, trip à esquerda. O 1885, solo aos 107. Livre à direita, via Eco, chame solo, 1-19. Boa tarde. Alfa Juliette, portão 03. Confirmando, vai manter posições a Juliette. Alfa, mantém a posição a Juliette, com 885, portão 03. Mike, agilizando autorizado o cruzamento do campo. Reporte livrando. Aguarde para transferência de controle. Agilizando para o cruzamento, aguardando transferência, November 20 Mike. Estabilizado na final no ILS, gol número 64, avistado. CP5447, mantenha o ponto de espera. 95. Nasca azul, controle. Gente, November Link, Mike, chame controle de Salvador. 119-8, November 20, Mike. Corre ao gol no 1-1-64. Gol 1-1-64, continue para estimação, cheque fim de pouso e vai de instrução. Afirmativa, aguardado. Meia livre da restrição, desça para 3 mil pés, ajuste no 0-1-0. Controle Salvador, muito boa tarde. Papa Tango, November Yankee Mike, decolador no centro, só passando forte na sua escuta. November Yankee Mike, Uno Mil Pés, corredor forte, reporte na 10ª milha de Salvador. Uno Mil Pés, corredor forte, reporta na 20ª, November Yankee Mike. 1, 0 grau, 0 mais demais. Livre pouso, gol 1-1-64. Tasca azul do controle. Papa Tango, Hotel Oscar Zulu, controle. Papa Tango, Hotel Oscar Zulu, controle. Temo, vamos aqui convencionar um procedimento para a situação da Fonte Nova hoje, Hotel Oscar Zulu. O senhor tem dois rádios? Presentação de aqui. Tem dois rádios? Não, 42, Recife atualizado, 350, 358. Bola 110, curva esquerda, Fuca, transição Aracaju. 111980, estando 5560. 06142, atualizado, Recife, nível 350, 358. Decola da 1-0, curva à esquerda, na terceira saída, Fuca, transição Aracaju. Controle 19-8 e transponder 5560, acho que era 6142. Correto, 6142, chama o flashback atualmente. Tomarei, obrigado. Solicitar para o Hotel Oscar Zulu, fica na 11935. Afirmativo. O Hotel Oscar Zulu, o controle pediu para você alternar a frequência 11935. Taxa direita via Índia, ponto de espera 101-1895, altímetro 10-10. 885, autorizar após a chaleira. Afirmativo, 985. Para todas as aeronaves sobrevoando a região da Fonte Nova, ok? Época da Fonte Nova, Emery Yankee, Mike. Nada. 5477, autorizada a decolagem pistana 0, vento 1,40 graus, 069. 56, aposta estabilizada. Estabilizada, Chané. O trip 5486, chame Recife, 1260, alternando no 288. Bom, até os casos, o controle copia. Como o senhor recebe o controle? Papatango, hotel Oscar Zulu, controle. Pistana zero. Chanel, mas vocês ainda tem que escolher a 1, não faça um teste no equipamento rádio. O Chanel, mas 3 ainda tem que continuar muito baixo da transmissão. Tá beleza. Afirmativo. Então, o hotel Oscar Zulu copia o controle? O hotel Oscar Zulu recebe o controle? Tango, hotel Oscar Zulu, controle Salvador. Decolado 224, chame controle Salvador, 119-198. 119-8 com 35447, obrigado. Aproximação. Controle Salvador, boa tarde, é o 5447. Trip 5447, contato radar na decolagem, suba. Nível de voo 200, perfil Momo. 200 no perfil da Momo, 5447. Controle copia o hotel Oscar Zulu, prossiga. Número 2, prossiga. Tango, hotel Oscar Zulu, controle. Guardião 02, decole para o sul litoral e chame fora do solo, vento 150 graus, 89. Chanel 635, livre decolagem pistana 0, vento 150 graus, 099. Decolagem 0, Chanel 635. Trip 5447, representa direto Momo. Direto Momo, 5447. November Yankee, Mike, vocês estão fazendo manobra na presente posição? Negativo, senhorita, só fez um desvio de pássaros aqui, já está pregando a proa nordeste novamente, ok? Ok, só vai se afastar somente para 20 milhas? 20 milhas? É, o November Yankee, Mike, é, gostaria de prosseguir para... Então, se você prossegue para a Serra November, Mike, Eco, confirme tempo total de voo, siga o número PES, litoral norte, reporta 20 milhas de Salvador, o November Yankee Mike. Gente, reporta 20 milhas, tempo total de voo, uma hora, toca remete na sequência retorna para Salvador, o November Yankee Mike. Esse é o Yankee Mike, parte da 20ª milha para passar para a frequência livre. Sete. 02 para o solo. Guardião 02, há uma aeronave fazendo sobrevoo na região, sob controle de Salvador, 119 decimal 8. Atenção 9798, Guardião 02. Oceaner 6315, decolar 227, sob controle de Salvador, 119 decimal 8. 98, bom dia. Guardião 02, linha do litoral, para um sobrevoo na Arena Ponte Nova, sendo chamado de 30 minutos. Gente, o Guardião 02, eu queria passar um procedimento que a gente está convencionando aqui para as aeronaves da Ponte Nova. Os senhores vão manter a frequência 119.35 a partir da presente, passar para a frequência 119.35. Essas frequências o senhor vai usar para comunicar, vai manter o rádio sempre sintonizado no controle. E aí, para coordenações entre os helicópteros no setor, para passar para a frequência livre. Eu gostaria que o senhor coordenasse essa informação com o Hotel Oscar Zulu, porque eu não estou conseguindo ter contato rádio com esse tráfego, e ele já está na Ponte Nova. Ok, 119.35 para fazer 900 aeronaves e 1-5. Estou em contato com a aeronave, virado do Guardião 02. Senhor 6326, chame Torre 118.95. Ela está coordenando muitos helicópteros ali, por isso que eu passei, ok? Quem? 6315. 315, boa tarde. 315, contato radar na decolagem, suba nível de voo. 360, após 2000 pés, voe direto Leda, após Leda, brilhe. 360, direto Leda, 6315. Controle. O Xaner 6326, trem baixo e travado. Xaner 6326, livre pouso, pistona 0, vento 1, quarta grau 089. Gente, só confirme o vento novamente. Vento 1, correção agora, vento 130 graus 099. Obrigado. Confirmando o tempo total de sobrevoo, 30 minutos? O 02, chame para o regresso. Oceaner 6326, solo 13, livre à direita via eco, chame solo 121.9. Direita na eco, 1219, solo Oceaner 6326, boa. Oscar Zulu, prossiga para o controle. Roxana 6326, muito boa tarde, autorizado táxi Alfa Juliette. Alfa, porta antes da Juliette. Alfa, porta antes da Juliette, 6326. Ela é 6142, é o solo? Seria estimado para o pushback? Sente, obrigada. Está na 7935, November Yankee Mike, grato. Aeronave Guardião 02 já vai fazer essa ponte para mim. Fui grato pela coordenação, November Yankee Mike. Salvador, o 6326 vai aguardar ou vai ter outra área de estacionamento? Aguarde, por gentileza. Tango, Hotel Oscar Zulu, controle. Oxana, 6326, só voltando. 6326. Foi o gate do senhor previsto, que é o 01, encontra-se ocupado pelo nome da companhia. Eu acabei de ligar para inferno novamente para remanejar o senhor, já que a aeronave ainda vai demorar alguns instantes para iniciar o pushback. Então eu vou pedir para que o senhor permaneça na Alfa e aguardando a ligação para remanejamento da aeronave do senhor, por gentileza. Tá ok, guarda na Alfa 632, né? Sente, a Xanem 142, quando é que vi o sol chamando para táxi? Lembrei que o Mike prossiga. Lembrei que o Mike, frequência livre, chama no regresso. Xané 6326, vai aguardar o início do táxi da aeronave da companhia, que vai iniciar o pushback agora. Após o táxi do mesmo, está autorizado ingresso Juliette 01 no portão. Gente, após o táxi do Airbus Juliette 01, o 6326 aguardando. Obrigado. Matango, prossiga para o controle de Salvador. 6315, chame Recife 12510, alternando no 3395. 513395, boa tarde. Boa. Matango, prossiga para este controle. Hotel Limatão, você segue para regresso a Salvador? Tango, controle. Obrigado, Hotel Limatão. Você está recebendo o controle? O senhor seria TGL em Aracaju e o senhor está solicitando TGL em Feira? Tango, Hotel Limatão, o controle. Chamo o senhor para cópia. T102, controle. 02, para informação, temos o tráfego do Hotel Limatango. Nós está conseguindo contato rádio controle 119.8. Está agora à sua frente meia milha no meu pé. E o 02 está acompanhando aqui 12345 também. Controle. Estamos somente para informação, o senhor está até o tráfego Hotel Oscar Zulu agora, sua próxima setor da Fonte Nova. Passo para 71935 para coordenar com as aeronaves. Prossiga, CNM 142. Você vai fazer o push-back até o parte de caixa para passar pro K28 da empresa. Sente então. Então, se eu faço o push-back de forma a ingressar a cauda no pátio 3, liberando a passagem para a nave da companhia. Valeu aí, obrigado. Tá. Mike Serra Golf, boa tarde, prossiga. Sente deu decola da Golf Impact, pista que decola, informação em curso é Quebec. Segundo copia, aguarde, o Mike Serra Golf. O Golf Kilo, acho que é o solo voltando, copia. Em coordenação com o controle Salvador, autorizado o TGL em Feira, o nível 090, vai decolar da 17 com curva à esquerda, saída Momo, após direto destino, 5531 no transponder, controle opera 119, decimal 8. O Golf Kilo, acho, com 04, 5 horas de autonomia, alternando Aracaju. Afirma o cotejamento correto, saída Momo direto com curva à esquerda. Para acionamento e táxi vai chamar a Torre Salvador em 118, decimal 95, ajuste no momento 10, 10, bom voo. 2, controle. Gente, vou filósofo. O Mike Serra, Golf, copia. Salvador para Serra, Novembro, Quebec, uniforme, nível 080, decola da 17, com curva direita, saída Arbor, após direto destino, 5565 no transponder, controle opera 119, decimal 80, o Mike Serra Golf. Cruz, para facilitar a vida de vocês, mantém todo mundo então 11935, exclusivo para coordenação e contato com o controle também para regresso. Serra Golf, cotejamento correto, confio em POB. 1935, ok? Golf, acionamento que se chama mesmo em 118, decimal 95. Kilo Romeo Oscar, muito boa tarde, prossiga. Autorizado Serra Novembro Charlie Lima, no meu pés, corredor Axé, decola da 17, curva direita, 0153 no transponder, controle 119, decimal 8. O Kilo Romeo Oscar com informação em curso, Quebec. Estacionamento táxi, torre 1-1-8-9-5, ajuste no 0-0, bom voo. CNM 142, 3 horas, Natal, confirme o POB? 1-2-2. Livre táxi até o ponto de espera via parte principal Índia, no ponto de espera a torre 118.95, ajuste na 090, bom voo. Zero 75, chamou o solo. Aguarde o segundo copy, é o gol 9075. Pega 05, prossiga. Aguarde copy o segundo. Secretário do comandante. É 142, ponto espera. É 190, pronto para decolar. Oceaner 6142, autorizado em área de colar, pistando a zero, vento 160 graus, 009. Decolar. É Tango Golf Lógico, era autorizado táxi. Chame no ponto de espera para ingresso na pista no 7. Romeu, acho que eu sente, abaixo para o táxi. Autorizado Salvador Ilhéus, nível 180, decolada 190, com curva direita, saída da El, Leda, após direto Ilhéus. 5005, transponder, controle 119.8, gol 9075. Kilo Romeu Oeste, autorizado táxi, será o número 2 para decolagem. Kilo Romeu Oeste, reporte no ponto de espera para ingresso na pista na 7. Mantenha litoral, 500 pés, ajuste 1090, reporta através de Pituaçu. Copia. Autorizado Salvador Porto Seguro, nível 080. Saída Coral, após direto Índia Lima Hotel, direto Raira, conforme o plano, decola da 10 com curva direita, 0260 no transponder, controle 119.80, o Pegasus 05. Romeu 142, boa tarde, contato com a Dana, decolagem, final 350, perfil Pucajão, Maracajão. Nível 350, autoriza direto Jama. Exato, direto Jama, 6142 da Ocean Air. Direto Jama, subindo para o nível 350, Ocean Air 6142, obrigado. Gente, então. Oscar, autorizado ingresso na pistona 7, reparte alinhada e pronto para decolagem. 1-0. 02 Torres 11895. ...66, desça para 2000 pés, ajuste 1010, piso final ILSC, pista 10 de Salvador, reporte estabilizado. Para informação, teremos... A gente alterará dois helicópteros nas proximidades de Duna, a máxima de 1000 pés, os tráfegos não interferirão na sua aproximação. Ok, 2000, 1010, ciente das aeronaves, o 66. Guardião 02, autorizado direto, sinal do Graé, reporte no solo controlado. O 2, informa o vento, 1-0 grau, 079. Pelo Oscar Lira, decolagem pista na 7, vento 110 graus, 079. Ingressando Interlagos. Era 05, confirma para ver. Gente, 11, ajuste no 090, reporte no hotel. Rodão, bom dia, boa tarde, é o 4065, Quebec, autorização, copias. Caso 4065, muito boa tarde, Quebec, confere copias. Copia. Autorizado Salvador Campinas, nível 340, decolada 1-0, curva direita, Dael, Leda, Bridge. Onde irá interceptar UP Zulu 1-6 até Belo Horizonte, direto trive conforme a rota do plano de voo. 5006, transponder, controle 119.8. Ok, no portão 8 foi aprovado 4065 para Campinas, no 340, da 1-0, direita, da El, Leda Bridge, Opercil, Bridge, Upo, Zulu, no 6, até Belzonte, trive conforme o plano, 5006, transponde 198 ao controle, o azul 4065. Azul 4065, atendimento correto, chame pronto para o chipé acionamento no 08. Chama nela. Gente, o Golf Kilo Oscar está livre, ascensão 090, Guartia. Irá reportar, Julia, Golf Kilo Oscar. É 6142, chame Recife, 121, alterna, 133.95. Poderia confirmar a primária? Afirmativo, 12545. A confirma da secundária é 12685. 12545, alterna 12685. 12545, 12685, boa tarde. Boa tarde, bom voo. Romeu Oscar, livre decolagem pista 107, vento 130 graus, 089. Direto Barbacena, conforme rota do plano de voo. 5007, eu transpondo, controle 119.8. Autorizando 360 para o Galeão, bota com flor e decola com curva direita da Yoleda Bridge. Após Tazulu 10, SMAP 5007 ao transponder, 198 é o controle, voo 9967. Voo 9967, cotejamento correto, chame pronto, pushback, acionamento. Valeu, Neto Pronto. Acionei a apresentação, cheque trem de pouso e guarda instruções. Ok, 66, aguardando, tá baixando e travado. Salvador, Serra Índia, com Índia, 500 pés, para o Anorte. 01-15, transponder, controle, 119.80, Mike, direto, Romeu. Gol 966, confirme, baixado e travado? Afirmo, baixado e travado. Gol 966, livre pouso, pista no 0, vento 120 graus, 089. Livre pouso, não no 0, 66. 8.95, pode ajustar 090, bom voo. No 884, Quebec confere, autorizado Salvador Aracaju, nível 230, decolador 90, curva esquerda, saída Puca, transição Aracaju, 5011, transponder, controle 119.8. No 884, cotejamento correto, chame pronto, pushback, acionamento no 03. No 05, mantenha o hotel, eu aguardo autorização para cruzamento. Apache Fox Yank, confirm, do you want to start up? Roger, approve to start up and report for taxi. Gol 9966, solo 857, líder direito, chame solo 121.9. Pega 05, autorizado cruzamento da 1028, reporte na Delta. Gol 966, boa tarde, Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, o Pega 05, ingresse Alfa, Juliette, Pátio, Índia no ponto de espera, chame a torre 118.95. Afirma, ingressar na Alfa. Gol na 966 vai dar passagem na Praia da Força Aérea. Vai seguir a retaguarda do mesmo, ingresso Juliette, 09 ao portão, seguindo o veículo do Follow-me até o mesmo. Ingresso na pista na 7. A Juliette vai contornar, vai seguir o pátio, Índia, no ponto de espera, vai chamar a torre. Correção, vento 140 graus, 07 nós, reporte fora do solo. 05, frequência da torre 118, decimal 95, ajustando no 090. Tá rotatória, não vem bem aqui, Mike. 8 decimal 95, frequência da torre. A direção é um fora do solo, segue para o norte, e a Índia com a Índia destino. Max Juliette Romeu, fora do solo, aos 59. Chegou o controle de Salvador, 119, decimal 8. 1198, grato, Romeu, bom dia. Salvador, muito boa tarde, papapá, mais Juliette Romeu. 3154, sendo identificação dessa 060, chegada a Mari. De Salvador, segue pra, direto para Serra Índia com Índia. Afirmo. Segue direto Serra Índia com Índia, 500 pés, ajuste 10010. Para informação, tem o tráfego aproximando o corredor Interlagos 1000 pés. O Mike Juliette Romeu. Gente do tráfego Interlagos 1000 pés, segue DCT Serra Índia com Índia, vai manter 500 pés. Até lá na sua escuta, Romeu. Gente Romeu. Quilosca, prossiga. Yankee, service taxi until holding point, taxiway Papa, report for entry runway 17. A gente confia pela benção, muito bravo. 4. Acionamento e táxi vai chamar a torre em 118 decimal 95 e confirmando para o senhor, a frequência do controle é 119 decimal 35. 0, reporte a 40 meio de Salvador. Confirme tempo total de voo. Chega 05, autorizado alinhar e decolar pista 10, vento 130 graus, 08 nós. Papá, Sierra Fox Yank, clear enter runway 17, report line up and ride vertical. Quilosca para informação, temos um tráfego ingressando na nossa terminal no setor noroeste, vai cruzar o nível de voo 090. Que mais está visual com o campo. November Yank Mike, chame torre, 10895, bom pouso. 1895, muito grato, November Yank Mike. Após autorizado cruzar a final da pista 10, sob São Cristóvão. 10, vigilante radar. Atendo November Yank Mike na prova da rotatória visual. Agora no final da pista 7. Reporta na final 7, 4065. Caso 4065, a equipe de solo chame para o táxi. Aliança, o livre chama táxi 4.